Ao fim de tanto andar, ponho-me a pensar, e estou certo que valeu a pena. Tanto eu quis fazer, que andei sempre a correr, e tornei a vida mais pequena. Mesma cena, mas ficou tanto por dizer, e eu não vou deixar esquecer. Já não há idades para viver e para sonhar. Yo!